Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é terça-feira, estamos no dia 1 de novembro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Hoje vamos começar na Índia, com as servas de Deus, Prabhu Deva. A música chama-se Kaluri Vanil e ela vai dar início a mais uma edição do Musicália. Vamos depois viajar até a Arábia Saudita para ouvir a voz de Nancy Ayram e o tema Ol Tenigida. Estas são as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso Musicália. Seja, estimado ouvinte, muito bem-vindo. Love. love you, Nancy. I love you, Nancy. I love you. Hey, ol seni kide, mi tosud nene. Hey, ol seni kide. Volta, depois de ouvirmos estas duas músicas, recordo-vos os nomes. Primeiro, Prabhu Deva, na Índia, com este Kalori Vanil. Depois, ficamos com a música então de Nancy Iram, esta mesma que acabamos de ouvir, o tema que se intitula Old Enigida. Vamos agora até à Grécia, para ficarmos por lá por algum tempo, para ouvirmos dois temas. Primeiro, Katerina Stanisi com Alapali e depois Catastrophe Ok, a música de Nino. São estas as duas músicas que vamos até ouvir na edição de hoje. Estas duas são músicas que têm ritmos tipicamente gregos, especialmente a de Nino, mas também a de Katerina Stanisi, embora sejam ritmos diferentes, mas são ritmos típicos da Grécia, que vamos agora conferir na edição de hoje do Musicália com estas duas vozes, Katerina Stanisi e Nino. Ela é a primeira com Alapali. Thank you.

tema Catastrophe, ok, que chegamos ao final da edição de hoje do Musicalia. É tempo de me despedir com mais dois temas. Vamos agora viajar até um outro país, a Alemanha, para ouvirmos a música de Karl Gott, o tema Einmal die ganze Welt, e depois a música de Olli Martin, o tema Mônica. São estas as últimas duas da edição de hoje do Musicalia. Por esta semana despeço-me, mas regresso então na próxima terça para mais uma edição deste espaço radiofónico. Nesta terça que já teremos aqui uma grelha renovada. Quero enviar-lhe, estimado ouvinte, um forte abraço e agradecer-lhe pela companhia e pela preferência que dá à Rádio Antena Web. Da minha parte é tudo. Tenha então a continuação de uma ótima noite na companhia da sua Antena Web. Até à próxima terça. Als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, wär das Leben leicht. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort. So kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Schön war die Zeit, zu